Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite, companheiros que estão nos ouvindo nesta noite gostosa, depois dessa chuva forte, né? Alagou algumas regiões da nossa cidade. Mas ainda assim é com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Allan Diniz, hoje é dia 17 de novembro de 2017 e agora são 20 horas e 3 minutos. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Francisco Mourão. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou os seus comentários através do nosso Facebook, Programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é muito importante. Nós sempre lembramos das datas importantes do período que estamos passando, da semana que estamos passando, e não podíamos deixar de lembrar três aniversários muito importantes para o movimento espírita. No dia 10 de novembro é a data de nascimento de Amália Domingos Soler, grande autora, uma médium fantástica que tivemos o prazer de receber seus escritos. No dia 14 de 11 de 1876, nasceu na Bahia Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco psicografou várias obras, vários livros desse espírito. E no dia 23 de 11, ainda que será na semana que vem, nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde a esposa do nosso querido Allan Kardec. Muito bem. Hoje nós vamos começar com uma reflexão, né? Uma reflexão contida na Revista Espírita de 1858, ditada pelo Espírito de São Vicente de Paulo. Esse trecho que eu vou ler é um pedaço dessa mensagem, é uma mensagem longa, mas hoje nós estamos inspirados com a ideia de convidar você, ouvinte, a praticar o Evangelho na sua casa, no seu lar. E esse texto nos prepara para essa nossa discussão. Ele fala assim: sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai os vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. esse dever cumprido, vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deveríeis pensar senão nesta espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu poderia citar aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Por que os ouvidos são tapados às suas divinas palavras e o coração é fechado para todas as suas máximas suaves? Eu gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal. Mas abandonam esse livro. Transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável. Vossos males provém do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Lê, depois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade quando penso que nesse livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. E assim, envolvidos nesta atmosfera de espiritualidade, eu, enfim, posso dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Muito boa noite, Alain, Rodrigo, e a todos que estão nos ouvindo essa noite. Boa noite aqui em Piracicaba, pelo menos, que sofreu aí um refresco, né, com as chuvas dessa tarde, e que de agora, logicamente, nesses minutos, vão poder, de alguma maneira, nos proporcionar oportunidades, né, para que possamos continuar refletindo sobre o que realmente interessa na nossa vida, no que se refere à nossa felicidade, ao nosso destino, né, ao nosso futuro, e algo refletindo sobre algo que realmente é perene em nós, né, que é a nossa evolução espiritual. Esse texto de São Vicente de Paulo, além de muito claro, é muito otimista, né? Ele nos dá uma mensagem de uma maneira, não sei, eu julgo dizer alegre, bastante otimista, nos convidando a refletir sobre a importância de nos enquadrarmos na lei. Essa é a lei divina, uma lei simples, se chama lei do amor. Ele nos convida a pensar sobre isso, a refletirmos, para que possamos, pouco a pouco, né, dentro dos nossos passos, de acordo com as nossas possibilidades, irmos caminhando em relação a nos enquadrarmos nessa lei. Não é a lei que se altera, é nós que nos vamos nos enquadrando a esta lei, que é uma lei imutável. Ele fala em vários trechos dessa mensagem em caridade, né? Algo que a doutrina espírita encontra como sendo um pilar fundamental para a nossa evolução espiritual. É uma palavra, eu diria, uma palavra-chave, né? Aquelas palavras que a gente anota e logicamente deriva a partir dela uma série de outras ações, pensamentos, atitudes, né? Ele fala muito na caridade. Fala muito na caridade como sendo a melhor forma de amar, né? E sabemos dos desdobramentos quando praticamos essa caridade, porque cada um de nós carrega as suas inquietações, as suas dificuldades, as suas tristezas, os seus desafios. Mas quando colocamos momentaneamente essas dificuldades de lado e auxiliamos o próximo, seja de qualquer maneira, ouvindo, ajudando materialmente, emocionalmente, nós recebemos uma energia muito boa de volta. que não só nos faz bem, mas nos afasta facilmente de todas essas preocupações, de uma maneira, às vezes, rápida, momentânea, mas que nos auxilia a refletir sobre essas questões e dilemas humanos. Sim, temos nossas dificuldades, temos nossas aflições, mas há quantos que têm sofrimentos tão maiores que os nossos? É isso que esse benfeitor nos convida a refletir quando tentamos praticar essa lei através da caridade. E termina a sua lição insinuando o tema central que nós estamos propondo a conversar com vocês essa noite, que é sobre a leitura desse roteiro de luz em direção à nossa felicidade, que é o Evangelho de Jesus. Jesus não escreveu nada, mas através dos seus seguidores, obviamente deixou esse roteiro, através do seu próprio exemplo. O Evangelho descreve fatos, ações de Jesus, dentro de um procedimento moral absolutamente inquestionável. E através dessa leitura constante, que não seja entediante, mas curta, mais perene, persistente, nós poderemos encontrar ali realmente muitas inspirações para que possamos colocar essa lei da caridade em prática. É isso que eu gostaria de comentar nessa abertura dessa noite tão agradável, Alan. Meu amigo Mourão, eu pensei hoje, quando estava começando a organizar, na realidade, o roteiro do nosso programa. Ontem à noite eu ministrei uma aula, terça-feira, ministrei uma aula no COEM, lá na União Espírita, e a aula foi sobre o Evangelho no Lar. E eu falei assim, nossa, mas eu vou falar do Evangelho no Lar uma hora e meia, né? É um tempo longo, porque Evangelho no Lar é uma coisa simples, né? E aí eu dissequei as palavras. Eu falei, não, vamos falar primeiro do que é o Evangelho e depois do que é um lar. Aí precisa bem mais de uma hora e meia. Aí uma hora e meia foi pouco. E quando eu comecei a falar do Evangelho e tal, eu pedi a todos ali uma resposta sincera de quantos haviam lido o Evangelho. Infelizmente, nenhum. Assim, sabem pedaços, escutaram outros, leram uma coisinha aqui, numa mensaginha, outra ali, mas ninguém havia pego o livro do Evangelho, que é curto, por sinal, não é nada absurdo, escrito ainda em capítulos, dividido em versículos bem depois, mas facilitando pedagogicamente a leitura e tudo mais, ninguém tinha lido o Evangelho. Aí eu fiz uma pergunta. Nós queremos evangelizar os nossos corações, queremos evangelizar o nosso lar, nós queremos evangelizar a nossa vida, mas nós não lemos a base da evangelização, que é o próprio Evangelho. Então, se eu não conheço o texto que eu quero pôr em prática, eu não vou conseguir colocar bem em prática. Eu preciso ler, e aí eu passei ainda nessa aula a ideia de que nós precisamos ler o Evangelho com sentimento. Não com um racional ligado, é com sentimento, justamente para despertar o que você muito bem começou o seu comentário, que é o amor. Se a gente pudesse resumir o Evangelho numa palavra, eu usaria o amor para resumi-lo. Porque foi o amor de Jesus que fez com que ele nascesse entre nós e foi exemplificando um comportamento no meio das nossas vicissitudes, no meio das nossas dificuldades, que ele exemplificou por alguns anos da vida dele o que é viver com amor. Então, se nós temos um modelo, segundo o nosso Livro dos Espíritos, né, um modelo e guia da humanidade, modelo porque é um modelo que a gente deveria um dia ser, e guia que nos conduz pela nossa vida, e o Livro dos Espíritos fala que esse modelo e guia é Jesus. Agora, ele não escreveu. Os apóstolos escreveram das histórias dele. Mas nem isso nós nos damos o trabalho, se for um trabalho, de ler. Então, com esta provocação, mas uma provocação de bom sentido, né? E Alan, desculpe interromper você, mas olha o que você está colocando é importantíssimo e não é uma novidade, né? Porque se a gente acabou de ler um trecho de 1857, é isso? 1857. E já naquela época já havia, vamos dizer assim, essa preocupação de que o evangelho não era lido, isso permanece, isso persiste. Quer dizer, passamos por períodos, né, por mais de 20 séculos, aí, 20 séculos desde a vinda do nosso mestre. Obviamente tivemos períodos de mais obscuridade, de mais restrição ao conhecimento, mas passamos por outros períodos importantíssimos de novos movimentos em relação à intelectualidade. E estamos hoje, né, diante da internet, diante da mídia, de todos os recursos digitais, dessas facilidades instantâneas de comunicação, e o problema é idêntico a 1857, pela sua pesquisa que você fez terça-feira na sua aula. Quer dizer, por pessoas que estão interessadas em transformar, exatamente. Pessoas que estão interessadas em mudar o seu comportamento e ainda assim não leram o evangelho. Essa história de começar pelo começo, como fala Uzi, começar pelo começo. De ver o que é essencial, de ver realmente o que interessa, o que é importante. É tão importante na nossa vida para a gente ser feliz que a gente tem um mínimo de foco. Foco, ainda mais hoje, em que nós somos distraídos por tantas outras questões, né, que desviam nossa atenção, que de alguma maneira nos estressam, porque há uma competição pela busca da nossa atenção. Cabe a nós definirmos o que é importante para nós. Quando a gente define o que é importante para nós, já estamos dentro daquela primeira premissa de que temos que nos amar. Enquanto que se a gente não souber nos amar, não cuidar de nós mesmos, não teremos a mínima condição de começar a amar o outro. Então, que a gente possa, pela vigilância e oração, como dizia o mestre, procurar a boa parte. Como dizia o mestre, aonde se lê isso? No evangelho. Ah, então, olha aqui o que o Mourão acabou de falar. Olha como que é interessante. Eu estou aproveitando aqui a sua fala para a gente somar na nossa ideia. Ele falou assim, ó, como disse o mestre, aonde ele disse? Aonde a gente acha? A gente acha isso no evangelho. Você não lê o evangelho, você não pode saber se ele está falando a verdade ou não. Exatamente. E nós precisamos buscar o conhecimento dessa forma, de uma forma racional, mas com um sentimento. Então, o processo de leitura do evangelho é uma necessidade. Bom, mas essa era só a abertura, nós vamos ter mais tempo para a gente falar bastante do evangelho hoje. Com certeza, com certeza. E nós temos que lembrar, hoje eu até mudei um pouquinho, porque nós normalmente a gente faz a campanha para a leitura do livro espírita, mas hoje eu agreguei a leitura, a campanha para a leitura da base espírita dos livros de Kardec, também com uma campanha para a leitura do evangelho. Então que você, eu posso afirmar com poucas chances de erro que na sua casa tem algum evangelho. É o livro mais vendido do mundo. Né? E muitas entidades, muitas religiões, muitas igrejas doam, né, aos montes. Então, provavelmente você tenha um evangelho. E se você tiver num hotel, provavelmente tenha na gavetinha do lado da cômoda do seu cama. Se não tiver, se você pedir na portaria lá na recepção, eles vão ter um evangelho. Ou seja, todo lugar nós encontramos o evangelho. Que essa campanha, que a gente que está aqui juntos falando sobre esse assunto, não fique só na campanha. Que você vá a essa direção. Por exemplo, por que que nós tivemos o mês passado, o mês que é chamado de Outubro Rosa? E esse mês nós temos o Novembro Azul. Foram campanhas começadas há pouco tempo, há alguns anos atrás. Até alguns anos atrás não se tinha uma campanha disso, que é justamente no Outubro Rosa, a campanha principal, o foco, o combate ao câncer de mama, né, que as mulheres têm que aprender a se autodiagnosticar, a frequentar médicos, a fazer exames. E no Novembro Azul, nós temos a campanha contra, ou melhor, para a prevenção do câncer de próstata, que o homem precisa fazer exames regularmente depois dos seus 45 anos. Ele precisa criar uma rotina, né, de ir ao médico. Aqui na no nossa cidade, nós temos uma grande ajuda, porque o sistema municipal de medicina funciona muito bem. Então você vai lá, você tem que fazer uma vez por ano. Então você agenda, nem que seja para daqui 8 meses, 9 meses, 1 ano, não sei quando que vai ser a agenda. Não sei, eu estou aqui. Mas agenda, porque uma hora chega e você vai lá e faz, né? Então, a campanha para a leitura do livro espírita e do evangelho é uma campanha como essas duas que eu falei agora. Não adianta só a gente falar dessa campanha se você não se debruçar sobre as obras. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem falando mais ou menos assim, que Kardec não podia ser o único... única base da doutrina espírita, e levantando uma polêmica lá, né? Aí eu respondi para a pessoa assim: você leu as 5 obras básicas de Kardec? Aí demorou 2 horas a resposta, né? Aí a resposta veio: não, Allan, eu não li, e não fui eu que escrevi esse texto. Eu só estou compartilhando o texto. Eu falei: mas olha só, né? Você leu pelo menos o texto que você compartilhou? Aí, não li também. Eu falei: olha que situação. Mas veio de uma boa pessoa. Eu falei: verifique o que você classifica como boa pessoa. Qual é o interesse dela? Que pode ser que ela também não leu. E pode ser que ela transmitiu de outro que também não leu. E daí um perturbado e começou com essa mensagem mal escrita, virou uma epidemia que foi transmitindo para um monte de gente, uma coisa que é ruim. Né? Um dos pontos marcantes da doutrina, que para mim é uma vantagem, eu preciso dizer isso, né? Não deixa de ser, porque é algo que busca o nosso bem pessoal. Uma das vantagens, pontos seríssimos da doutrina, é que ela não impõe nada. Ela não impõe nada. A única coisa que ela exige é que você leia, você investigue, você raciocine, você tire as suas próprias conclusões. É uma doutrina de liberdade e de responsabilidade. Então, o que o Allan está falando aqui é importantíssimo, porque tem a ver com a sua instrução para a sua felicidade. Olha que exemplo simples que ele deu, e tão importante num paralelo perfeito. A gente não tem que cuidar da nossa saúde física. Como é que a gente faz isso? Através da informação, através da pesquisa, que é divulgada, e a gente toma conhecimento disso pelas campanhas, e vamos atrás das nossas consultas, do nosso bem-estar. Como é que é a relação espiritual? É a mesma coisa. Nós temos que nos informar. Não é, a doutrina não impõe nada, nada. Ela só pede uma coisa: que nós possamos ler as obras. Começando, como o Allan está falando, pelo Evangelho. Então, que a gente possa realmente assimilar isso e entender que é importante para nós, que nós tiremos as conclusões pelo nosso próprio estudo, não é, Allan? Claro. E depois nós ainda vamos encontrar o Kardec, né, fazendo um Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a parte moral do Evangelho comentada à luz do Espiritismo. Espíritos comentaram as diversas passagens de conhecimento de fundo moral. Porque existem algumas passagens do Evangelho que são históricas, que são fatos ocorridos, que não passaria necessariamente um ensinamento moral. Olha o trabalho de Kardec, ele pegou o Evangelho, então ele não só leu, né? Ele leu esmiuçando e estudando, separou as partes principais de ensino moral e, junto com espíritos, comentou cada passagem dessa. É um trabalho grandioso. Então, se você não leu nem o Evangelho, então pelo menos leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Que não é que ele seja menos do que o Evangelho, não. Mas é que ele separou uma parte. O gostoso de ler o evangelho inteiro é você saber as historinhas, né? Que contexto que aconteceu aquilo. Para você, daí, quando pensar no ensinamento moral daquilo, você até assimilar mais fácil e guardar com mais eficiência aquela historinha. Porque as metáforas, que são as historinhas contadas no evangelho, elas foram montadas, organizadas, com o objetivo da gente assimilar o ensinamento de uma forma mais simples, mais fácil, e poder lembrar depois da leitura. Agora, você tem que ler. Se você não ler, você não vai conseguir lembrar da leitura. Muito bem. Vamos à nossa prece de abertura, Rodrigo? Se crês em Deus, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Ei, esse nosso querido Paulo Goulart, eu acho que ele já está desencarnado, mas era espírita, né, enquanto encarnado. A esposa dele espírita, a família toda. E eu acredito que o dom que ele tinha com essa voz maravilhosa, né, e um intérprete também fantástico, ele com certeza deve, nessas horas que a gente revê a prece na voz dele, ele deve sentir um pouco da nossa energia, aonde ele estiver. Porque, afinal de contas, ele deixou para a gente um ensinamento aí delicioso, né? Escutar nessa voz, a prece fica duas vezes mais bonita. Muito bem, começando o nosso estudo sequencial, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no capítulo 18. E hoje, em especial, vamos falar, nós estamos no capítulo que fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje nós vamos falar da porta estreita. Então, Kardec, no item 3 do capítulo 18, ele nos traz esta passagem. Em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14, fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí Kardec, né, Kardec comenta assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois... não é o comentário de Kardec, não. Essa aqui é a leitura de outra passagem de Lucas, tá? É que o nomezinho ficou para baixo aqui, eu não tinha tentado. Então, olha só, agora a mesma passagem, uma passagem parecida com aquela de Mateus, em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. E Lucas fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vós eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abrão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. E nós encontramos daí o comentário do nosso querido Kardec. O comentário, ele continua no Evangelho. Se você quiser continuar a lição e ler um pouco mais à frente o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver outras opiniões de Kardec. Eu peguei o começo, que eu acho que já é bastante para o nosso comentário aqui. Então ele fala assim, olha: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que a pouco se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena. Porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degredada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Olha, para mim o texto de Kardec é muito claro, né? É muito claro, muito racional e explica muito bem essas passagens do Evangelho. Eu queria apenas destacar dois pontos que nós comentamos agora há pouco sobre um dos problemas de hoje da humanidade, é a falta de foco, né? Em função, logicamente, das diversas atrações às quais somos chamados a prestar atenção. E que logicamente nos distraem, logicamente faz com que nós percamos a nossa concentração, a nossa vigilância, às questões que realmente são importantes para a nossa felicidade. Foi isso que nós conversamos no começo desse programa, agora há pouco, e essa passagem do Evangelho, mais uma vez, ela reforça isso no seguinte sentido. A mensagem do Mestre é universal, o Evangelho é para todos. O destino de felicidade, ou seja, aquela felicidade a que todos nós somos herdeiros, é para toda a humanidade. Por isso que todos, entre aspas, são chamados a refletir sobre essas questões, da importância que temos que dedicar ao nosso esforço pessoal de melhora íntima de nós mesmos, para que temos uma capacidade melhor de nos amar e de amar o outro. Agora, nesse meio tempo, quantas distrações nós temos? No dia a dia, quantas são as distrações? É isso que o mestre se refere à tal da porta larga. Não é? Então, quem que no seu trabalho, por exemplo, na sua atividade profissional, encontra, às vezes, no dia a dia, aquele famoso atalho, né? Ah, vamos fazer assim que é mais simples. Mas, de alguma maneira, nessa simplificação, ele está deixando de lado uma série de outras regras que são importantes, que devem ser seguidas. Então, no dia a dia, na prática, né? O que é a porta larga e a porta estreita? A porta estreita é fazer corretamente. É fazer de acordo com o que tem que ser feito com a lei natural, na lei do amor. Essa é a porta estreita. E por que ela é estreita? Por que ela é difícil? Porque nós não ainda temos uma condição de equilíbrio, de maturidade espiritual, para agirmos dessa maneira. Estamos em treinamento. Estamos, como o Alan agora acabou de ler, num mundo onde domina mais a treva, mais a ignorância, mais a falta da lei, como diríamos, mais o mal do que o bem. Porque a grande maioria ainda se encontra nessa faixa. E a grande maioria vai escolher o quê? Entre aspas, a nossa porta larga. Mas o Evangelho é claro em outros pontos, que a gente não pode esquecer, que Jesus, num outro ponto do Evangelho, que a gente não está lendo hoje, diz assim, nenhuma ovelha vai ser perdida. Toda ovelha perdida vai ser resgatada. Então, se a porta é estreita e difícil, talvez para a maioria de nós, é questão de tempo para que, através do nosso amadurecimento, do aprendizado que temos com os sofrimentos que nós passamos, a entendermos melhor a mensagem do Mestre e podermos, sim, transformarmos primeiro a nós mesmos, transformando o ambiente ao nosso redor. Allan Kardec, nesse pequeno trecho, ele fala nisso, que à medida em que a humanidade for, de alguma maneira, evoluindo, se amadurecendo, crescendo espiritualmente, este mundo vai ser um mundo em que a prática do bem vai predominar, em que essa porta estreita vai deixar de ser estreita. A porta larga vai ser a porta do amor, onde todos vão, certamente, entender isso melhor e desfrutar melhor dessa felicidade. Eu acho que é isso que interessa, né, Alan? Deixando claro que não dá para entender esse raciocínio sem passar, logicamente, pela lógica das vidas sucessivas, na medida em que a gente admite um Deus justo, um Deus bom, que não vai dar uma oportunidade menor a um de seus filhos e uma oportunidade maior a outro. É mais ou menos por aí. Ah, foi fantástico, Marlon, o que você comentou, porque é exatamente, você conseguiu fazer um extrato do que foi lido e comentado. Eu só vou reforçar a última frase, né? Olha como que Kardec acaba aqui. toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aonde estão as máximas do Cristo? Eu vou ser redundante hoje, gente, mas tem hora que é importante. Elas estão no Evangelho. Então, para eu poder, né, falar com ele aqui, ó, quando eu aceito a reencarnação com a anterioridade da alma, né, eu aceito ela, com a pluralidade dos mundos, ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai, né, o horizonte se alarga. Por quê? Porque os maus e os benefícios que eu sofro nessa vida são consequências de algum outro lugar. Não é a injustiça de Deus que me fez isso, mas é consequência das minhas. Eu sou o causador das minhas consequências. E ele continua ainda. Faça luz, então, assim, sobre os pontos mais obscuros da fé. Que, o que seria? O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Ou seja, estamos hoje limpando, resgatando, resolvendo pendências do nosso passado e preparando ao mesmo tempo um futuro melhor. E só então nós podemos compreender toda a profundeza do quê? Toda a verdade. E que está onde? E toda a sabedoria nas máximas do Cristo. Quando nós olharmos esse evangelho, então lê o evangelho, mas ler a luz do Espiritismo. O que é a luz do Espiritismo? Entendendo as diversas encarnações, a reencarnação como uma consequência natural, entendendo que nós já habitamos muitos corpos, muitos lugares, e que estamos evoluindo um psiquismo imortal, que carregamos a cada encarnação, sendo lapidado dia a dia, sendo trabalhado dia a dia. Mas ainda hoje, digo mais, deixa eu corrigir, eu comento bastante nas minhas palestras, nas minhas aulas, que nós estamos passando o momento para o espírito mais difícil da evolução no modo de eu ver. Por quê? Porque até algumas encarnações atrás, nós éramos ignorantes, errávamos porque desconhecíamos. Hoje, nós erramos e já sabemos que estamos errando. Nós temos escolha hoje. Eu posso fazer o bem ou o mal. Por que eu ainda, em algumas ocasiões, escolho fazer o mal? O que eu espero ganhar com isso? Em outras palavras, o nível de consciência aumentou. E se o nível de consciência aumentou, a responsabilidade também. É isso que você está querendo deixar bem claro aqui, né, nessa reflexão, de que a situação é mais desafiadora hoje. Muito mais. Porque se a gente sabe, a gente é mais responsável. Quando a gente erra sem saber, o nosso nível de culpa, de responsabilidade é menor. Na medida em que a gente já sabe as consequências dos nossos atos e para onde esses atos nos levam e levam os nossos irmãos, obviamente o nível de responsabilidade é maior. O nosso amigo Luiz Guimarães sempre fala isso, né? Que a doutrina espírita é para quem está disposto a encarar isso daí. Como tem sendo, fôlego. Precisa ter fôlego na sua consciência, não é, Alan? Porque se a gente não está disposto a encarar essa realidade pessoal, né, da importância que tem os nossos atos e de alguma maneira das consequências que esses atos têm contra nós ou a favor de nós, realmente não chegou num nível de maturidade ainda para estudar mais a fundo, né, os princípios básicos da doutrina espírita. Então é isso aí, gente. A gente pode hoje ainda escolher a porta estreita, porque é a mais difícil, que é a da boa escolha, ou a porta larga, que é a porta das distrações da nossa vida. A escolha é nossa, responsabilidade nossa, mas também consequências sofridas por nós serão advindas da nossa escolha. Então, a escolha é livre, né? Como o próprio Cristo fala, né? A sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Com certeza. Né? Muito bem, gente. Vamos aqui lembrar, temos que lembrar dos nossos patrocinadores. São 20 horas e 46 minutos. Estamos na Rádio Difusor de Piracicaba. Você está ouvindo o programa Visão Espírita. Este nosso programa é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros que unindo esforços tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Um grande agradecimento a cada um de vocês. Nós não podemos deixar de lembrar a UZI, que foi a inspiradora do começo do nosso programa, uma entidade que atua na divulgação e na unificação no movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, distribuído bimestralmente, são mais de 3 mil exemplares editados, publicados, além de mais de 2 mil endereços eletrônicos que recebem o Arauto. A Livraria Espírita Allan Kardec, que você pode ir até lá e encontrar o livro que você quer. Se não tiver o livro, você pode fazer uma encomenda. Ela fica ali no mall, na esquina da rua Voluntários, com a rua Alferes José Caetano. E temos lá, dentro da livraria funcionando, o Clube do B, que é o Clube do Livro, que com R$20 por mês você pode receber todos os meses um romance ou um livro de estudo, conforme o seu desejo. Lá o telefone da livraria é o 3402-8022. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM650, e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM690, de Santa Bárbara do Oeste. E você tem hoje uma ferramenta que pode nos ouvir mesmo longe do rádio, que é o aplicativo para smartphone. O Brasil, se eu não estou enganado, é o segundo país, ou terceiro, está nos primeiros países do mundo com mais smartphones por aí. É fácil, você baixa um aplicativo gratuito da sua lista lá de aplicativos abaixados, a sua lojinha de aplicativos, com o nome União Rádio Web. A União Rádio Web é um rádio pelo nosso grupo multimídia que foi criado, com 24 horas de programação. Este programa é reapresentado em outros horários, como o de domingo também. Tem programa do Herculano Pires, que nós retransmitimos também, que ele fez por vários anos. Tem várias músicas muito bem selecionadas. Tem várias coisas muito interessantes. E você pode entrar daí no União Rádio Web, que lá tem, inclusive, os horários que vão ser transmitidos, cada um dos assuntos e quais assuntos tem para você acompanhar onde você estiver. Você pode nos ouvir através da União Rádio Web. E você também pode colaborar a manter tudo isso, se seu coração achar que é importante desse trabalho. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa em nosso site ou no aplicativo, ou, se preferir, você pode depositar um valor qualquer, né, na conta poupança do Banco do Itaú, agência 5189, conta poupança número 71850, dígito 4, barra 500. 71850, dígito 4, barra 500, agência 5189 do Banco Itaú. Não esqueça de identificar seu depósito para a União Rádio Web. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus. Pra segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Oh, meu querido Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, mas a gente tem que querer sempre falar com Deus, viu? Vamos falar mais com Deus. Eu fico incentivando as pessoas sempre a fazer uma prece, né? Faça prece por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque você vai aprendendo a ter um diálogo com o plano espiritual. Então você reza para agradecer, você reza para pedir, você reza porque você vai trabalhar, você reza porque você voltou do trabalho. Eu fico assim o dia inteiro, virou um hábito, né? Eu agradeço, eu viajo todo dia. Eu vou sair de viagem, eu peço ajuda para que eu viaje em segurança. Quando eu volto, eu agradeço porque eu viajei em segurança. Então a gente tem que ser agradecido, e a prece é uma forma de diálogo com o plano espiritual. E aí está Gilberto Gil, na sua inspiração poética, trazendo essa brilhante música que nos convoca à lembrança de falar com Deus, né? Por sinal, foi indicação do Mourão aqui, ele que estava inspirado com a música aqui. Bom, Começando agora o próximo bloco do nosso programa, são 20 horas e 59 minutos, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos, né? E ele fala o culto cristão no lar. E ele fala assim, ó: o culto do evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A boa nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um, e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habitado para distribuir o pão divino da boa nova. Junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana, em todas as circunstâncias, não ouvidemos assim os impositivos da aplicação com Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu em quatro evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Lindo trecho de Emmanuel, né, que fala sobre a importância do Evangelho, que, principalmente do Evangelho no Lar, que é o tema central do nosso programa hoje. E eu gostaria de começar destacando, né, sobre o que o Alan falou no início da nossa conversa, sobre a necessidade que nós temos ainda de primeiro conhecer o Evangelho, de estudar o Evangelho, né, de refletir sobre ele. E que oportunidade bendita seria nós nos comprometermos a fazer isso no melhor grupo que está ao nosso redor, que é o grupo que está no nosso lar, a nossa família, os nossos afeiçoados, como diz Emmanuel. Que tal, né, fazermos dessa experiência uma experiência em grupo, onde cada um vai apoiar o outro? Vejam como as coisas não são por acaso. Que estrutura perfeita o nosso Pai nos coloca à disposição. Primeiro, o roteiro de luz para ser estudado. Segundo, os companheiros perfeitos de jornada. Quem de nós não carrega afeições profundas de apego e de amor por tantos entes queridos que nos apoiam e tantas outras dificuldades de relacionamento também no lar, na nossa família? Que oportunidade bendita que nós temos de, ao estudar o Evangelho, refletir sobre ele, aplicarmos de maneira instantânea todos os seus ensinamentos. Alberto Almeida, que é um palestrante de Belém do Pará, outro dia estava ouvindo uma palestra dele chamada O Quinto Evangelho. E agora Emmanuel fala, né, do Quinto Evangelho, que nada mais é do Evangelho ao vivo, né? O que Emmanuel quer dizer com o Quinto Evangelho? Se há quatro evangelhos, que é Mateus, Lucas, João e Marcos, o quinto é escrito por nós, no dia a dia, na medida em que nós estudamos as máximas de Jesus e aplicamos no dia a dia. Que importância tem isso para nós? Que nós possamos entender bem isso, prestemos atenção nisso. É o seguinte, nós não temos condição ainda de lidar com os grandes dilemas da humanidade. Ainda caminhamos a passos ainda relativamente pequenos. E olha só como o Pai nos ama. Ele nos coloca numa situação proporcional à nossa capacidade. Ele nos convida a conviver com 4, 5 irmãos, que é a nossa família, que eventualmente pode inclusive carregar alguns relacionamentos e compromissos do passado, como já vimos isso alguns minutos atrás. Não só são companheiros em menor número, mas são companheiros os quais reclamam nossa atenção, nossa paciência e que são nossos credores, muitas vezes de deslizes que nós cometemos em vidas anteriores. Olha que situação perfeita que é a nossa família, para que possamos no dia a dia nós nos exercitarmos a nos desenvolver moralmente, espiritualmente, ganhando envergadura moral, ganhando, logicamente, maior conhecimento pela leitura prática do Evangelho, para que aí sim, quando tivermos sim resolvido todas essas questões no nosso lar, desenvolvendo o Evangelho e praticando, tenhamos condição de servir um número maior de irmãos. Mas muitas vezes, né, esquecemos dessa tarefa, é a tal da porta larga. É a porta larga. Não, vamos para a porta larga. Não, vamos fazer um projeto maior. Aquele projeto que você não dá conta e acaba querendo, talvez por uma ilusão. Não, ninguém me compreende aqui e tal. Não, eu vou de alguma maneira, colocar meu projeto de melhoria íntima em relação aos outros, com outros grupos. Não, é aquele grupo do seu lar. E Jesus é tão claro e tão coerente que ele começou fazendo isso. Se vocês estudarem mais a fundo a doutrina espírita, vão entender que o primeiro evangelho no lar foi feito pelo próprio Cristo, que usou a casa de Simão Pedro para falar: olha, vamos conversar sobre as coisas do céu, como as coisas do nosso Pai. E começou ali, na casa de Simão Pedro, ensinar, contar sobre as coisas do mundo espiritual, sobre as necessidades que nós temos de melhora íntima. Então Jesus, além de escrever o Evangelho, ele fez o Evangelho no lar pela primeira vez. É uma questão realmente fundamental para que nós possamos ganhar força. O tempo é pouco, né, Alan, para a gente falar dos benefícios e desdobramentos, mas a doutrina espírita já nos esclarece que quando temos esse compromisso, nos comprometemos a marcar um dia fixo na semana, um horário na semana, e somos disciplinados em relação a esse compromisso, a espiritualidade percebe. A espiritualidade, opa, não, ele está sério, ele tem um compromisso sério, ele está querendo aprender algo. E o que que acontece? Pela lei da afinidade, a espiritualidade maior, os benfeitores, todos os seus espíritos anjos da guarda, eles vão se cercar de nós naquele momento e vão aumentar, logicamente, as nossas chances através das suas inspirações, das suas influenciações, para que possamos, sim, aprender e aproveitar melhor as lições do Evangelho. É um momento divino, um momento precioso, um momento logicamente, que não tem nem um valor inestimável, porque é o momento que somos protegidos. É um momento em que o próprio Mestre está conosco através dos seus benfeitores, para que possamos, pouco a pouco, irmos aprendendo um pouco mais dentro dessa meta que o Alan falou. Já que desconhecemos o Evangelho, olha que oportunidade incrível. Vamos reservar 15, 20 minutos por semana, que não é nada, perto do número de horas que nós temos na semana, mas desde que seja com compromisso e com disciplina, a estudar o Evangelho. Já sabemos que temos vidas sucessivas e que, obviamente, sempre teremos oportunidades, mas temos que começar. Não há como. E já sabemos que, ao começarmos e ao mantermos esse compromisso, seremos, sim, beneficiados, como Emmanuel nos coloca de maneira tão clara, né? É isso. É, e esse benefício ele vai muito além do que a gente possa imaginar. Né? Diz André Luiz, eu não lembro se é nos Mensageiros ou é no Nosso Lar, que quando as equipes que vêm trabalhar na crosta, espíritos que vêm trabalhar na crosta, eles identificam as casas que praticam o Evangelho no Lar, que estudam o Evangelho no Lar, pela luz que elas irradiam. Então imagina só, os bons espíritos que vêm aqui trabalhar vão ficar onde? Para se recuperar, para fazer as tarefas, para se organizar? Na casa de quem pratica o Evangelho no Lar. Claro. Trocando energias com os moradores. E, logicamente, quando a gente começa a prática do Evangelho no Lar, nós começamos, naturalmente, aos poucos, a ir assimilando aqueles ensinamentos. E com o assimilar daqueles ensinamentos, nós vamos nos transformando. E vamos nos transformando em família. O que é melhor. Que é muito melhor, porque às vezes uma pessoa vai sozinha numa religião qualquer e ela vai melhorando. Mas ela esquece de convidar os outros. E daí chega uma hora que ela não suporta mais aquelas pessoas e talvez nem as pessoas a ela. E há um rompimento. Então, para que você não rompa com a sua família, reze com eles. Estude o Evangelho com eles. Inclusive, o Mourão falou, 15 minutos semanais. Olha só, 15 minutos semanais que você combina, vamos desligar o celular, vamos desligar a televisão, vamos lá em casa nem atender o telefone, a gente atende. Só isso já é uma benção. Rapaz, são 15 minutos de paz, né? Paz, aí você faz uma leitura pequena do Evangelho, pequenos comentários, a família envolvida, sentada em volta de uma mesa qualquer que você escolha para fazer. Você está trocando energias com os seus entes queridos que já desencarnaram, porque muitas vezes naquele momento é um momento que você cria como uma antena para entrar em contato com eles. Você vai receber inspirações, você vai ficar envolvido por uma semana inteira com aquela energia de 15 minutos. Agora imagina se você pegar 5 minutos por dia, não para fazer esse evangelho como nós estamos falando, mas para ler o evangelho por dia. A pessoa que me falar que não tem 5 minutos por dia para ler o evangelho é mentiroso. É mentiroso. Não tem pessoa que não tenha 5 minutos para ler no dia. Qualquer pessoa tem. Qualquer empresa decente te dá 15, 20 minutos de intervalo de manhã, de tarde, além do horário de almoço. Se você não puder sequestrar 5 minutos desses 3 horários e ler o evangelho. Ou então, se você não puder ler no ônibus voltando para casa ou indo para o trabalho. Ou se você não puder ler no banheiro o evangelho. Pode também. Desde que você leia 5 minutos por dia do Evangelho. E esses 5 minutos, às vezes, fica até melhor, porque você lê um pequeno trecho em 5 minutos. E você necessariamente vai ter que meditar sobre ele. Você medita o dia inteiro sobre esse trecho curto, é lógico. Porque se lê muito, às vezes você acaba perdendo ensinamentos. É lógico. Quando você lê trechos curtos, não tem jeito. Ele fica na sua cabeça, não é, Mourão? Fica. E você fica lembrando. E aí sabe uma coisa que começa a acontecer, que é muito interessante? Você lê uma passagem e de repente você tem uma oportunidade de aplicar a passagem no seu dia. Porque você está atento com aquele assunto. E atento com aquele assunto, você observa. Acha oportunidades para encaixar aquele assunto. Quantas vezes eu li trechos do Evangelho que eu usei numa conversa com um amigo, que eu usei numa conversa com um cliente, encaixando que nem luva. Ah, mas eu sou melhor do que os outros e sabia aquela parte naquela hora. Eu estava atento àquele assunto e tinha lido. Exatamente. E hoje existe aplicativo para smartphone de graça com o Evangelho. E aplicativo que você escuta. Não precisa nem ler. Ah, eu não gosto de ler. Você escuta. Você escuta tanta música num dia, você não pode escutar 5 minutos do Evangelho? Não tem explicação. É falta de foco, como o Mourão falou. Sim. O Mourão falou que é falta da nossa escolha ser nessa direção. Agora, nós escolhemos passar um dia inteiro, horas e mais horas do dia, para o trabalho, horas e mais horas por dia para assistir um jogo de futebol, horas e mais horas para ver uma novela, horas e mais horas para falar mal dos outros. Mas nós não conseguimos pegar 5 minutos desse dia e ler o Evangelho. Olha a porta larga e a porta estreita de novo se aparecendo aí. Olha, de novo, porta larga e porta estreita. E a porta que eu estou pedindo de 5 minutos é estreitinha no dia, né? É bem estreitinha. Mas você tem que ler. Mas ela é estreita porque obriga nós termos uma autodisciplina, né? É o seu esforço pequeno de superar a si mesmo, de sair da sua zona de conforto, daquilo que você acha que é. É isso que nós estamos provocando aqui em vocês. Há tantos outros benefícios, né? O Alan estava falando, por exemplo, do ponto de luz, né? Mas há outros relatos na literatura espírita, até sobre a proteção mesmo magnética daquele lar, daqueles entes queridos que praticam o Evangelho com frequência, com assiduidade, com responsabilidade. Quer dizer, aquele lá acaba se tornando uma espécie de refúgio, de uma fortaleza, onde nós podemos sim, durante o dia, sermos expostos aos mais diversos tipos de vibrações, de situações difíceis. Mas aquele lar que tem essa luz que o Alan falou, é um lar que tem mais harmonia, que tem fluidos de alguma maneira mais saudáveis, onde a espiritualidade um pouco mais equilibrada, um pouco mais esclarecida pode estar por lá, para que possa sim, quando nós chegarmos ao nosso lar, mesmo que cansados, desequilibrados, abatidos, nós possamos sentir ali, né, Alan, uma espécie de um alívio. Uma reposição de energia. Isso, né? Isso. Isso não é do nada. A gente precisa construir isso. Como se fosse construir realmente uma fortaleza, sob o ponto de vista físico, a gente constrói isso sob o ponto de vista psíquico, moral, espiritual. Então não é difícil da gente entender, né? Que essas energias, elas não vêm de graça, elas vêm em função do nosso trabalho. São proporcionais à nossa vontade. É isso que a gente quer ou não é o que a gente quer? Se é isso que a gente quer, a gente vai receber, não é? Desde que a gente realmente vá atrás. Agora imagine a vibração de uma casa que fica 3-4 horas por noite escutando novela. Traição, ódio, raiva, eu nem vingança. Queria tocar muito nesse ponto. Não, mas nós temos que tocar, Mourão, porque tem gente difícil, nos ouvindo, né? E que pode ser... Não, vamos usar a lógica, isso, né? Vamos usar a lógica, então você tem 4 horas de porcaria sendo falada... Né? Porque os artistas falam na televisão e hoje cada dia mais os aparelhos de televisão estão melhores em som, em imagem. Então aquelas imagens são projetadas no seu inconsciente e aquelas falas daqueles personagens, é natural até que algum personagem de novela comece com um jargão, com uma fala e você começa a ver todas as pessoas na rua repetindo aquele jargão. Você, às vezes, está até repetindo um jargão de novela sem assistir novela, porque pegou de outros que fizeram isso. Isso fica impregnado na nossa alma. Fica. E aí nós estamos falando como um remédio para combater isso. Você precisa dedicar 5 minutos por dia na leitura do Evangelho. Será que o Evangelho é tão poderoso assim, Mourão? Não, olha, é complicado, porque veja bem, isso que você está falando faz parte de um plano de maior consciência, né? Hoje em dia as pessoas costumam dizer assim: não, olha só, tem tantos alimentos contaminados, vamos praticar esportes, vamos comer comidas que não tenham resíduos. Bom, já existe uma consciência em torno desse tema. Só que essas mesmas pessoas ainda não chegaram no nível de consciência de que, se realmente elas querem tanta coisa boa para se alimentar, elas também, de alguma coisa, elas precisam ter certeza de que, ao receber qualquer tipo de informação cultural, intelectual, também tem que passar por um crivo. Quer dizer, é isso que eu procuro demonstrar nessas conversas, em argumentações em relação a essas questões de novela. Alguns contra-argumentam: não, mas é a vida. Não, mas espera um pouquinho. Mas não é a sua vida. Não, né? É a sua vida. E outra, é esse tipo de alimento cultural que você quer para você? Você mesmo que tem esse discurso tão, entre aspas, saudável? É isso? Você acha isso saudável, do seu ponto de vista cultural? O que te adiciona culturalmente todas essas questões? Se for para você estudar algum aspecto psicológico, histórico... Agora, não é para nada disso, é simplesmente para perder tempo. Então, que tipo de alimento cultural você está buscando para você mesmo? E é lógico que tudo isso se contrabalanceia quando você entra na porta estreita ou pela porta estreita e decide: não, eu vou desligar a TV e agora eu vou meditar, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou ver como é que estão as minhas vibrações, como é que eu estou me sentindo, eu vou me colocar em contato com a espiritualidade, com os meus benfeitores, depois eu vou ler um trecho do Evangelho, vou continuar refletindo. Olha, isso é alimento, gente. Isso é energia, não é? Da mesma maneira como um alimento saudável tem a ver com esses alimentos em relação à nossa energia psíquica, que também precisa ser vigiada. Que tipo de qualidade psíquica nós estamos buscando? Isso cabe a cada um de nós escolher. É livre. E como nós fazemos esse evangelho no lar? O que nós estamos convidando você não é nem os 5 minutos diários, que eu já extrapolei aqui a ideia. É... durante um dia na semana, previamente escolhido, e com condições reais de todos os habitantes da casa estarem juntos, então tem que ser um horário que todo mundo possa estar juntos, sem trazer transtorno, para que ninguém fique sentado ali com aquela vontade de sair, que esteja ali realmente sentado. Você vai reunir com a sua família, vai abrir o evangelho ou aleatoriamente, ou sequencialmente. Eu já fiz sequencialmente, depois já fiz aleatoriamente, depois eu voltei na sequência, e assim você vai mudando. Abre um trechinho, lê o trechinho. Se você quiser, você pode colocar um copinho de água para cada um ali da mesa, para fluidificar essa água durante essa prece. Faz uma prece inicial, abre o evangelho, lê, faz um pequeno comentário, faz uma prece de encerramento. Normalmente a gente coloca na prece de encerramento agradecimentos, pedidos por pessoas queridas que vão passar por alguma situação difícil, pessoas que passaram por situações difíceis, amigos, queridos, parentes que estão ali com alguma dificuldade, e pede também proteção para sua casa, como o Mourão lembrou bem, pede para ter uma semana equilibrada, cheia de oportunidades para a gente, e encerra. Cada um toma o seu copinho de água, acabou. É 15, 20 minutos na semana, num momento que a família está junto, celular desligado, televisão desligada, telefone desligado, computador desligado, família reunida em volta da mesa. Está faltando muito isso nas casas. E ainda com o fim de ler o evangelho. As pessoas não estão sentando na mesa nem para almoçar e jantar mais. Pega o prato e vai para frente da televisão. Há talvez aqueles que estejam nos ouvindo, né, Alan, e estejam perguntando assim: pô, mas eu estou morrendo de vontade de fazer, mas os meus familiares não querem fazer, e tal. Não me interessa, a responsabilidade é sua. Nessa situação, né, Alan, qual que é a recomendação? Começa a fazer sozinho. Isso. Faz sozinho, mas não faz obrigando ninguém a participar. Exatamente. Senta lá no seu canto, na sua hora. Tranquilo. Você fala: gente, eu vou fazer mais uma vez o Evangelho. Alguém quer participar hoje? Mas convida sem obrigação, convida com carinho. Não, não, ninguém quer. Sem problema. Você não fez faça a sua cara parte. Feia. Você deu a oportunidade para eles, senta no seu cantinho, faz a sua prece, faz a sua leitura, a sua própria reflexão, prece de encerramento, pedindo para eles, inclusive, para que eles um dia possam participar com você. E vá fazendo, vá fazendo, vá fazendo. Daqui um pouquinho, um daqueles vai falar assim: o que será que esse meu amigo, esse lógico, meu irmão, esse meu pai está fazendo? Lógico. Eu vou ficar junto com ele, é tão rápido. Lógico. Não desacredite no possível benefício que você faça, que você receba, ao fazer isso voluntariamente sozinho. Não, não é menos valioso. Claro que seria melhor se todos pudessem participar, mas não vá deixar de fazer. Se a sua intenção, a sua vontade é de fazer o evangelho, de estudar o evangelho, leia o evangelho numa voz moderadamente normal, alta, num canto que você possa ter tranquilidade, reflita sobre essas questões todas, faça as suas preces, você estará em paz. E você estará, de alguma maneira, também contribuindo, né, para essa maior energia, essa maior iluminação de todos aqueles que estão ao seu redor. Muito bem. Como passa rápido quando a gente está fazendo coisa que a gente gosta, né? Está na hora da gente falar nossa poesia, Rodrigão. Eu trouxe uma poesia hoje curtinha, da Alta de Souza, que é uma poetisa que psicografava, que Chico psicografava as poesias dela. Mais uma poesia simples, mas de muita profundidade. Essa aqui chama Presença do Amor. Deus abençoe o pão que dás à porta, aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria com que a força da fé se te transporta no rumo da esperança semi-morta para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales para extinguir tristezas, dores, males que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da aventura, de todo amor que dês sem recompensa. Alta de Souza é uma figurinha, viu? É uma nordestina, desencarnou jovem, e trouxe, tem até um livrinho com o nome dela, Alta de Souza, todas as psicografias do Chico Xavier. Eu gosto muito, são poesias simples, né, com palavras simples, mas que falam ao nosso coração, né, amor? Bom, estamos aqui chegando ao fim de mais um programa Visão Espírita. Você que esteve conosco aí, muito obrigado. É um programa que a gente faz sempre com muito amor, com muito carinho. Hoje a ideia era levar para vocês a inspiração de praticarem o evangelho no lar. E se um ouvinte começar a fazer isso, já vai ser para nós uma alegria tremenda. Você pode escutar a retransmissão desse nosso programa lá no nosso aplicativo União Rádio Web, às segundas, quartas e sextas ao meio-dia, às terças, quintas e sábado, às quatro da manhã e às 20 horas da noite, e aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia. Meu querido Mourão, suas últimas palavras para a gente se despedir aqui do pessoal, e se pudesse fazer uma precezinha, claro, de encerramento. Eu só queria agradecer a mais essa oportunidade de estar aqui, né, com você, com o Rodrigo, e com todos aqueles que nos ouvem hoje, para que pudermos ter refletido bastante sobre essa questão do evangelho, sobre a necessidade que nós temos ainda de estudar mais para a nossa própria felicidade. E é nesse espírito, né, que eu peço a todos que possam, nesse momento, elevarem seus pensamentos ao alto, mentalizarem a figura do Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, que possamos não apenas agradecer, mas continuar rogando a Ele o seu envolvimento e o seu comprometimento conosco no nosso caminhamento espiritual em direção à nossa própria felicidade. Como conversamos hoje, que nós possamos todos sermos muito gratos por todas as oportunidades que temos, em especial neste momento, de termos tido essa chance de despertarmos esse interesse, essa responsabilidade pelo estudo do Evangelho. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolva na sua paz, para que possamos sempre seguirmos adiante na busca da aplicação em nossas vidas da lei maior do nosso Pai, da lei do amor. Que assim seja. Uma ótima semana a todos e até a próxima sexta. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.